Saúde é o tema. Olá, ouvinte das rádios universitárias FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 kHz. A menopausa, infelizmente, continua sendo um tabu para muitas mulheres. E poucas sabem o que acontece com o corpo nessa fase da vida. No Saúde é o tema de hoje, vamos quebrar esse tabu, além de aprender os cuidados que se deve ter nesse período tão importante da vida feminina. Eu sou Isabela Cavalcante, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Nesta edição do Saúde é o Tema, sobre menopausa, vamos conversar com a ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana e fertilidade, Altina Castelo Branco. Seja bem-vinda, Altina. É um prazer, Isabela, conversar com você e com todos os ouvintes da rádio. Doutora Altina, o que é a menopausa? A menopausa é um diagnóstico clínico e não laboratorial. É quando a mulher está há um ano sem menstruar, e que mesmo ela estando há um ano sem menstruar, não dá para eu dizer logo de cara que é menopausa, porque existem outras doenças hormonais que podem deixar essa mulher um ano sem menstruar, como por exemplo, ela ter um hormônio da produção do leite elevada, ela ter um padrão policístico e aí ela não ovula e passa um ano, então é quando ela está há um ano sem menstruar, e ela faz exames hormonais e vê que os níveis dos hormônios do ovário, que é o estradiol e a progesterona, estão bem baixos, e os hormônios da hipófise, que é a glândula da cabeça, estão bem altos, que é o FSH e LH. Então, a gente associa o diagnóstico laboratorial ao diagnóstico clínico, porque, às vezes, só o laboratorial não é suficiente, porque ela pode estar numa fase transitória, que é o climatério, onde ela vai ter esses hormônios alterados, mas ela ainda menstrua. Ela passa, às vezes, 2 meses sem vir, aí depois ela menstrua 1, 2 meses, que é quando ela está com oscilações hormonais, mas ela ainda tem aqui acolá um ciclo ovulatório, ela ainda tem uma produção hormonal que protege ela de certas doenças da menopausa, como osteoporose, como a secura vaginal, mas essa flutuação de hormônio no climatério dá muita irritação, estabilidade, dá aquelas ondas de calores. Primeiro a gente tem o climatério para depois chegar à menopausa. E aí esse diagnóstico da menopausa é o somatório, é a clínica mais o laboratorial. Quais são os principais sintomas da menopausa? Que tem essa transição e uma menopausa é o marco do fim da parte reprodutiva da mulher, porque ela não vai ter mais o óvulo, ela não vai ovular. Então, na menopausa, os sintomas vão ser... Primeiro, o estrogênio, que é o hormônio do ovário, ele dá elasticidade da pele, ajuda na libido, então às vezes há uma queda do desejo, da relação, há também uma piora da pele, né, fica mais ressecada, mais desidratada, a vulva na hora da relação, lubrificação da vagina vai diminuindo também, porque não tem estradiol. Agora, isso tudo a gente tem como corrigir. Ela pode, se não tiver nenhuma contraindicação médica de fazer uma reposição, ela pode fazer um estradiol para poder fazer, combater essas questões da pele, da lubrificação, da libido. Ela pode também, porque outra coisa é o estrogênio que age nos ossos para prevenir osteoporose. Então, ela também pode usar medicações para prevenir essa osteoporose que vão aparecer lá mais na frente, não é assim. Menopausei hoje, eu vou ter todos esses sintomas. Isso é um processo. Ah, não é porque hoje foi minha última menstruação, minha pele já vai estar ressecada, eu já vou estar com a vagina. Não, isso vai ser ao longo dos anos. Mas para eu não deixar chegar lá, a gente vai combatendo. Agora, digamos que essa mulher ela tem uma contraindicação, tem um histórico grande de câncer de mama, agora que a gente está falando do câncer de mama nesse mês da conscientização, ela tem um pânico, um pavor de usar estrogênio. Bom, mas ela pode usar, por exemplo, um fitoterápico que se assemelha a um estrogênio e que protege a osteoporose, que melhora um pouco na libido, que tem umas tibolonas, que é a substância que ajuda nessa questão, e que não tem efeito estrogênico na mama, para proteger da mama. mas às vezes isso não é suficiente, por exemplo, para outra queixa, que é a irritação, a instabilidade do humor, aí ou as ondas de calores, aí a gente vai vendo outras medicações, de preferência o estrogênio, porque eu estou tratando a causa, mas se eu não puder, eu vou usando outras medicações para usar. Estou muito irritada, uso uma fluoxetina. Estou com uma baixa na libido, uso um pouquinho de testosterona para compensar isso. Então, são maneiras que a gente tem de ajudar essa queda dos hormônios e não acabar, como a Aurélio falou, a vida sexual dela, porque não vai acabar. Ah, e a gente tem é só... E assim, uma coisa que é importante também, sobretudo a mulher. Homem, a gente vê um homem vê um filme pornô, tem vontade. A mulher, se olhar um filme pornô, não vai dar vontade se ela estiver preocupada com a feira, com a casa. Então, a mulher tem aquela questão do ambiente. Então, veja, a mulher quando está tomando pílula, ela não está ovulando, mas se ela está namorando, em pleno começo de namoro, ela está ovulando e a vontade dela está lá em cima. Por quê? Porque ela passou o dia pensando que vai encontrar o namorado, ela se arrumou para o namorado, então ela fantasiou aquele ambiente, e aí ela já chega lá cheia de libido. Agora, se eu estou aqui com o meu marido, pensando na feira, pensando nas coisas que eu tenho que arrumar na casa, não tem libido que vai chegar, pode estar tomando hormônio que for. Então, para a mulher também, esse ambiente, uma preliminar, um namoro, um toque, isso vai estimulando. E é, os sexólogos falam muito isso. Relação sexual, o ato sexual, ele você pensa para dar vontade. Isso funciona muito na mulher. E parece que também é feito ginástica, é feito bicicleta. Quanto mais eu penso, mais eu me lembro, mais fico gostinho, mais dá vontade. Se eu nunca penso, eu nunca tenho vontade. E aí, quando eu não tenho vontade, vou fazer para cumprir tabela, não vai ser tão bom, e aí não vai ficar com aquele gostinho de quero mais. Então, tem que ter essa coisa de estar pensando, de estar criando um clima. Então, a gente quer tudo um remedinho para criar, para ter vontade, para isso não dá. Tem que também criar esse clima, tá? Menopausa não é uma sentença de que acabou a vida sexual. E vou dizer mais. Hoje em dia, com a medicina da reprodução, mesmo menopausa não é a sentença que não pode ser mais mãe. Porque hoje a gente pode congelar óvulos e ela, mesmo menopausada, ela pode engravidar. Porque a menopausa para de funcionar o ovário. Mas se eu der reposição, ela volta a menstruar, o útero volta a ser receptivo e ela pode gestar. Só que aí ela não tem mais óvulo, então ela vai poder gestar de um embrião, que é a fusão do óvulo com sêmen, né, de um projeto de um filho, que foi feito do óvulo dela, se ela congelou o óvulo no passado, ou de um óvulo doado, de uma pegou um óvulo de uma outra doada, pessoa mais jovem, que aí pegou, fecundou com sêmen, e ela vai gestar. Agora, se ela quer engravidar do gameta dela, ela congelando óvulos, né, nos seus 35 anos, ela vai poder engravidar aos 50, 55, desde que ela preserve o útero. Então, hoje, a mulher pode engravidar na idade que quiser, desde que ela congele óvulos. Então, até uma menopausada pode engravidar, agora vai precisar da tecnologia da medicina. Nossa, que mudado, né, como as coisas mudam. É. Doutora Aurélia, você está aí? Doutora Altina, quando começa, a mulher começa a sentir tais sintomas? Então, assim, a média da menopausa é em torno dos 50 na população brasileira. Aí ele dá uma variação, porque sempre pode ser um pouquinho antes, 55, 45, mas em torno dos 50 é quando a gente espera a menopausa, que é a parada da menstruação. Agora, é comum a mulher, se ela vai parar aos 50, então aos 45 ela começar a já ter essa flutuação, que é o climatério, que é quando a menstruação já começa a ficar irregular, ela já começa a ter as ondas de calores, tá? A alteração do humor, que é decorrente dessa flutuação hormonal. E é por isso que ali já são os últimos óvulos, porque no climatério ela ainda tem aqui acolá uma ovulação, e ela ainda tem essa função de produzir o estrogênio, que é o hormônio do ovário. Quando ela passa dos 50 ou 55, é quando a gente já espera que ela parou de vez, então que ela não tem mais nenhuma produção, o ovário já parou de funcionar por completo. E aí ela nem ovula, nem produz estradiol. E aí tem esses sintomas que a gente já falou, né? Então, isso é o normal. Agora, quando é que eu vou dizer que é tardia, como ele falou? É quando ela ainda menstrua depois dos 55 anos. Que muitas vezes a mulher já fica com raiva. Diz, ai, meu Deus do céu, ainda menstruo, que saco, não vai parar nunca. É porque ela ainda está tendo alguma função ovariana depois dos 55, seria uma menopausa tardia. E a precoce é a mulher que vai parar de menstruar antes dos 45, mas que ela já pode estar no climatério antes dos 40, e o que é um problema hoje, porque hoje com a correria do dia a dia, com a vida mais assim, a mulher vem postergando a gravidez. E ela vai se sentindo ótima, porque está ótima, mas o ovário dela lá por dentro está já nos últimos óvulos. E aí ela se depara aos 40 querendo engravidar, e aí quando ela vai ver, o ovário já está nos finalmente, já está com os últimos óvulos, e aí aumenta o risco desse óvulo não vir de boa qualidade, de ter abortos, de ter síndromes, e se esse óvulo não vir, é bom, ela às vezes nem engravida. E aí ela já não tem mais tanto tempo. Então, por isso que hoje, na reprodução assistida, a gente fala muito que não é que ela tenha que fazer uma fertilização, mas é importante, como a gente fala de prevenção para um câncer, prevenção para um câncer de colo, prevenção para um câncer de mama, ela fazer a prevenção da fertilidade. Então, se ela quer postergar essa gravidez, ela faça, por exemplo, avaliações desse estoque de óvulos para ver se o estoque está acabando, né, aos 35, através de um exame hormonal chamado hormônio antimileriano, que o ideal é que ele esteja acima de 1. Se ele já está abaixo de 1 ou já está limítrofe 1, ela pense em acelerar esse projeto da maternidade, se ela puder. Se ela não puder, ela pense em congelar, para ela não se deparar amanhã, aos 43, 44, entrando numa menopausa precoce e dizer assim, poxa, eu não sabia que eu ia entrar precocemente, ninguém me alertou, e além de todos os efeitos da menopausa, que aí eu não tenho como adiar a menopausa, mas pelo menos a gente congelou os óvulos, se ela não liberou logo, para poder garantir a fertilidade dela. Aí uma coisa que a Aurélia também falou é isso, é que a gente produz estradiol do ovário. Aí já mudando para um assunto que não é da reprodução, mas pensando na vida da mulher, a gente vive querendo ser magra, né? Todo mundo vai buscar, né, a estatura da beleza. Então, na menopausa, o ideal é que a mulher na menopausa ela seja fofinha, não quer dizer obesidade, mas fofinha. Por quê? Porque a gente produz estradiol do ovário, mas produz estradiol da gordura. Então, se na menopausa eu não tenho mais ovário produzindo estradiol, se eu tenho um pouquinho de panícula adiposo, é bom, porque eu estou produzindo estradiol da gordura e protege os ossos de osteoporose. Então, aquela idosa muito magra, ela tem mais risco de osteoporose do que aquela idosa fofinha. E isso é importante. Além, é claro, de outras maneiras que a gente evita uma osteoporose, né? Exercício físico, porque estimula os ossos a produzir mais multiplicação celular, os fibroblastos, para não evitar. Por isso que também uma mulher, quando está entrando no climatério, na menopausa, é importante a musculação, porque estimula o músculo, dá aquele ardor do músculo que estimula o osso a proliferar, a manter a textura óssea, para não ter osteoporose, né? Vitamina D também, o solzinho da manhã, do fim da tarde, são atos de vida, são condutas que a gente faz para evitar. E eu estou falando tanto de osteoporose porque a gente fala tanto de câncer, mas uma das causas que mais mata o idoso é a osteoporose, porque ele leva uma queda, fratura, fica de cama e aí vai pegando outras complicações, infecção respiratória, outras infecções, e acaba não resistindo. Então, é uma outra coisa importante. Outras coisas é a qualidade de vida, né, como a gente está falando. Mas aí a gente tem uma reposição hormonal, tem um cremezinho para hidratar a pele, os colágenos, aí vai para o dermato, bota fios de sustentação, aí vai cuidar da beleza da mulher, né, na menopausa. Então, a gente pode ir corrigindo essas, vamos dizer, esses efeitos colaterais, né, do remédio, mas assim, do contexto da menopausa. Se ela tem uma vagina que está ressecada, ela pode usar um lubrificante para poder manter nessa vagina mais lubrificada e não doer na relação. Então, tudo tem como a gente ir tratando e adiando os efeitos da ausência dos hormônios do ovário, que é o que acontece na menopausa. Certo. A senhora falou muito sobre os fatores ambientais, né, dessa mulher, nessa idade, entre 45 e 50 anos, mas ao longo da vida, uma mulher que mantém hábitos saudáveis faz diferença quando ela entrar na menopausa? Faz diferença na qualidade de vida dela, mas não vai adiar a menopausa dela, infelizmente, tá? Algumas coisas podem até antecipar um pouquinho, por exemplo, o cigarro, a gente sabe que é tóxico. Então, a gente vê, se eu for comparar mulheres que nunca fumaram, de mulheres que fumaram, às vezes o estoque de óvulos na que fuma pode cair mais cedo. É fator de risco, não quer dizer que vai ter, tá certo? Então, se essa mulher já sofreu cirurgia no ovário e tirou uma banda do ovário por um tumor, por uma endometriose, quando atinge o ovário, que é o endometrioma, então ela tirou um pedaço do ovário dela, é possível que ela entre numa menopausa precoce. Fez uma quimioterapia, uma rádio, tanto que hoje o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, decidiu por unanimidade que uma paciente com câncer que vai se submeter a uma quimioterapia, uma radioterapia, ela tem direito a congelar os óvulos dela antes da quimio, porque é previsível que a quimio vai lesionar e que essa mulher pode entrar numa menopausa precoce. E como a gente espera que ela fique curada do câncer, é que ela, em prol da cura do câncer, ela não perca, ela, né, não tenha tirado o direito dela ser mãe no futuro, não perca esse direito. E aí se fala que o plano, como é um efeito colateral previsível da quimio, ela tem o direito de congelar os óvulos antes de fazer a quimio. Certo. E quanto aos fatores genéticos, influenciam a uma menopausa precoce ou a uma menopausa tardia? Há uma predisposição genética, né? Então, assim, se eu já sei o histórico da minha mãe, que parou de menstruar aos 45, eu vou achar que eu tenho esse fator de risco. É feito você dizer assim: ah, na minha família tem muito diabetes, não quer dizer que eu vou ter, mas eu tenho uma predisposição genética, tá certo? Agora, isso se confunde muito hoje em dia ainda, porque, vamos lá, você que é bem jovem, sei lá, 20, 30 anos, se você for olhar a sua mãe, sei lá, se ela tiver 50, talvez não, mas na minha geração, minha mãe, que hoje tem seus 80, a maioria das amigas da minha mãe, que hoje tem 80, elas tiravam o útero, porque a medicina era menos conservadora. Então, ela tinha um mioma aos 30, e como a maioria delas aos 30 já tinham tido seus filhos, aí dizia: por que que vai preservar esse útero? Aí tirou o útero. Aí ela menstrua mais, mas ela não menstrua, não é porque ela entrou na menopausa. É porque ela não tem útero, mas o ovário dela funciona. Então, quando se fala em menopausa, é dizer assim: eu não menstruo porque o meu ovário parou de funcionar. Mas eu tirei meu útero aos 50 e eu até na véspera eu estava menstruando. Vamos dizer, uma paciente dizer assim: ah, eu até a véspera da minha cirurgia eu estava menstruando e tinha 45, 50 anos. Então, no dia seguinte que ela tirou, ela não vai mais menstruar. Mas ela não vai menstruar porque ela não tem útero, mas o ovário dela está lá funcionando, como estava até na véspera da cirurgia. Só que aí ela não vai ter o parâmetro de saber quando é que esse ovário parou, porque ela não tem útero para ver quando é que ela parou de sangrar. E como é que a gente vai saber? Pelas queixas. Essas queixas que a gente tanto falou aqui, de secura, de baixa da libido, da pele, e pelos hormônios, que quando ela fizer um exame de sangue hormonal, ela vai ver esses hormônios daqui, da hipófise, FSH, LH alto, e o estradiol e a progesterona baixos. Aí eu tenho como dar o diagnóstico, já que ela não tem útero. Aí se pega uma senhora de 70 anos, que tirou o útero aos 40, ela vai dizer: aí eu menopausei aos 40. Ela não menopausou, não, ela perdeu o útero, parou de sangrar, mas o ovário estava funcionando. É importante para não dar confusão no diagnóstico. Ótimo. Então, esse tratamento, o tratamento hormonal que a senhora citou no começo, ele é indicado para todas as mulheres? É como eu falei, seria bom pela qualidade de vida dessa mulher, mas a gente tem que respeitar as contraindicações, tá? Então, uma contraindicação que eu falei foi essa: ela tem um histórico muito grande de câncer, ela já tem história de tia, irmã, ela fez aquele estudo do gene para o câncer de mama, o BRCA1, então ela tem um fator de risco já genético. Então, essa paciente não é a ideal para usar a reposição. Até ela pode, mas tem que ficar bem atenta, né? Fazer acompanhamento celular semestral para ficar olhando, ou se não, a gente, para não criar mais um fator de risco, que é o estrogênio, na reposição, a gente vai dando outros remédios, como eu falei, vai dando fitoterápico para prevenir a osteoporose, para prevenir a baixa da libido, vai usando uma pomadinha para melhorar a secura, mas não vai dar estrogênio. Outros, tem o estrogênio, os hormônios, tem progesterona, a gente vai dar, pode ser via oral, pode ser adesivo, pode ser creme, e aí a gente vai ver de acordo com, por exemplo, se ela tem um fator de risco de infarto, tem umas taxas de colesterol elevadas. Então, em vez de ela fazer oral, é melhor ela fazer via adesivo, porque o oral piora os níveis de lipidemia, ou seja, de colesterol, de triglicerídeos, de infarto. Então, de acordo com a clínica, com os fatores de risco que ela tem, a gente vai ver se pode usar e qual é a melhor via. Se ela já tem uma hipertensão, o estradiol também retém líquido, pode piorar a pressão. Então, a gente vai pensar de fazer uma forma mais tópica e menos sistêmica, que é o via oral. Então, pode se fazer, mas tem que ver todo esse contexto para ver qual é a melhor dose, qual é a melhor via e qual é o melhor remédio no caso dela, tá certo? Certo. E os efeitos colaterais da ingestão desses hormônios, né? Desses medicamentos. Veja, efeito, porque a gente fala muito de efeito colateral pensando em queixa da paciente. Na verdade, o efeito colateral é tudo isso que eu lhe falei. Por exemplo, se ela já tem uma predisposição à pressão alta, pode aumentar, mas aí a gente vai ver uma via que não aumente tanto e vai monitorar, né? Agora, outras queixas comuns são: ah, eu enchei um pouquinho, eu estou pegando mais peso, aí a gente vai vendo. Aquela que não quer menstruar, mas se ela tem útero, a gente tem que dar esse estrogênio, mas tem que dar progesterona para esse útero de vez em quando descamar esse endométrio, porque quando eu estou dando o hormônio, o útero responde. Como eu falei, uma mulher menopausa que toma hormônio, ela volta a sangrar. E eu não posso dar só um estrogênio e não dar progesterona para ela sangrar, que ela adoraria, porque ninguém gosta de sangrar, mas aí aumenta o risco de espessamento no útero e aí dá pólipos, dá câncer de endométrio. Então, se ela faz reposição hormonal e tem útero, ela tem que fazer progesterona junto com o estradiol. É porque eu digo assim, o estradiol é o que a mulher gosta, é o que deixa ela bonitona, é o que deixa a mama, né, como a gente diz, exuberante. Então, é o hormônio do bom, né? Mas a progesterona, quando a gente está perto de menstruar, é a progesterona que aumenta, é que dá espinha, é que deixa a gente inchada, é que deixa a gente mal-humorada, que afeta na digestão. Mas precisa, eu tenho útero, eu tenho que dar progesterona para esse útero descamar. Então, não precisa ser todo mês, mas assim, a cada 2, 3 meses tem que dar. Na mulher que não tem útero, ela não precisa de progesterona, a gente só dá o hormônio legal, só dá o estradiol. Mas aqui tem útero, eu tenho que dar progesterona de vez em quando para poder fazer, vamos dizer, a proteção desse útero, tá? Para ele descamar, para não ter alterações no útero. Então, uma outra coisa chata é isso, é ter que menstruar. Se faz reposição e tem útero, tem que menstruar pelo menos a cada 3 meses. Nossa, curioso, né? Porque a menopausa é a falta da menstruação na vida da mulher e com a reposição hormonal ela pode menstruar novamente. Ela deve, se tiver útero, né? Ela pode, que tem umas que até gostam, né? Porque se sentem mais jovens, porque estão menstruando. Mas outras que não querem menstruar, que não tem esse apego, vai achar ruim. Mas aí, ela, se ela tem útero, ela tem que menstruar. Não precisa ser todo mês, mas ela tem que menstruar aqui e acolá. Hoje, o Saúde é o Tema fala sobre menopausa. Recebemos a ginecologista obstétrica, especialista em reprodução humana e fertilidade, Altina Castelo Branco. Doutora Altina, quanto aos fatores psicológicos, a gente falou dos fatores físicos, né? Alguns fatores físicos que a mulher, ela sente. Quanto aos fatores psicológicos, estresse, depressão, isso também é algum sintoma da menopausa? É por conta da flutuação. Como a gente fala na TPM, quando a mulher está perto de menstruar, que é a tensão pré-menstrual, né? Que não é na menopausa, é a mulher que menstrua todo mês. Então, na TPM, a gente vai ter uma flutuação desses hormônios que eu tanto estou falando, que a progesterona vai caindo para a menstruação descer. Essa flutuação dá uma irritação, umas mais, outras menos, deixa a mama dolorida, porque está tendo uma flutuação desses hormônios. Quando entrando no climatério e na menopausa, o ovário está regulado. Então, ora, um folículo cresce, que é o folículo dominante ovular, e não rompe. Ora, passa 2 meses sem romper. Então, os hormônios estão uma verdadeira gangorra. E isso dá uma irritação, dá aquelas ondas de calores, dá aquela instabilidade, até o que a gente chama de uma disforia, que ela vai de 0 a 100 de uma hora para outra. Tem maridos, parceiros, dizem assim, ela está bipolar? Não, ela está com o nervo à flor da pele. Ela chora por uma novelinha que ela vê, ou ela explode por qualquer coisa que contrariou a ela. Porque está tudo assim, feito é uma bomba, né? Qualquer coisinha ativa os humores, tá certo? Mas aí o que se pode fazer? Como eu disse, pode se dar remédios para baixar um pouquinho essa ansiedade, essa irritação. Aí tem, desde uns ansiolíticos a uns que diminuem um pouco mais essa irritação. Então tem sertralina, tem fluoxetina que a gente vai dar e que não, às vezes a pessoa fica assim, ah, eu vou usar remédio controlado, vai viciar. Não, nem é tarja preta, é tarja branca e não é vício nenhum. Toma daqui durante aquela fase, que é uma fase, e quando chega na menopausa, o ovário parou de funcionar por completo, então não tem mais essa flutuação. E aí a tendência é essas queixas pararem. Então, tem mulheres que dizem, ah, quando eu entrei mesmo na menopausa, melhorou minha vida. Melhorou porque parou essa flutuação hormonal. Agora, tem também a coisa da cabeça, como eu falei, da mulher. Aí, ela, às vezes, vai entrar numa depressão, numa frustração, porque ela vai se achar velha, ah, eu não posso mais, o tal do não poder. Às vezes, ela nem queria mais ter filho, mas como ela sabe que não pode, agora ela quer. Né? Então ela vai se sentir, ah, não posso mais ter filho, sou menos mulher. Aí tem coisas que a gente vai colocando na cabeça, aí começa a ficar também depressiva. É claro também, o corpo, o metabolismo diminui, então a gente tem mais dificuldade de perder peso, que já vai tendo ao longo dos anos, mas aí ali vai ficando mais exuberante essas queixas. Mas tudo se controla, né? Você vai compensando, vai melhorando a sua dieta, vai atribuindo mais exercício físico, aeróbico, para poder queimar mais e consumir menos. E aí você mantém o peso. É mais difícil do que aos 20 anos que come sanduíche, que come hambúrguer, batata e não engorda, é mais difícil. Mas já é aos 30 e vai ficando mais difícil aos 50. Aí vai compensando, tá certo? E quer saúde. E aí é onde você disse, se eu sempre me cuidei e nunca desponderei, se eu sempre tive o hábito de malhar e tudo, não vai ser tanto sacrifício eu continuar malhando, continuar comendo uma comida saudável, né? E com menos calorias. Então, isso você vai construindo também ao longo da vida, tá? A depressão vai vindo também por isso, porque ela diz, ah, mas eu não estou mais com a pele como eu era antes. Sim, mas aí tem a dermatologia para fazer lá um cremezinho, tem um médico ginecologista para poder, se ela não tiver uma contraindicação, fazer uma reposição hormonal, e aí ela não vai ficar com essa pele ressecada e nem desidratada. Isso. Os fatores estéticos, né, contribuem muito para a autoestima feminina, não é isso? Exatamente, é. Agora, existe a pós-menopausa? Qual a diferença entre a pós-menopausa e a menopausa em si e o climatério? Então, climatério é quando, vamos falar o seguinte, o ovário ele tem duas funções para a mulher. Uma é produzir óvulos. Então, é a mulher que a gente chama que está na menarquia, que todo mês menstrua. Né? Então, desde quando ela menstruou a primeira vez, sei lá, 10, 11 anos, até a parada. Mas aí, antes dela parar de menstruar, ela tem essa fase que é o climatério, que é quando esse ovário, ele já nem todo mês ovula, solta o óvulo, mas ele ainda produz um pouco de hormônio. Então, ele perdeu praticamente a função de reproduzir, mas ele ainda libera hormônio para deixar ela com a pele jovem, para não ter osteoporose, ter a lubrificação vaginal. E a menopausa é quando o ovário não faz mais nenhuma coisa nem a outra, nem produz óvulos para reproduzir, para ter filhos, nem produz mais hormônio, ele parou completamente. aí a menopausa. E pós-menopausa é quando ela já parou, menopausou e já está passando anos, porque aí ao longo dos anos essa ausência do hormônio vai repercutindo nos órgãos, vai fazendo, por exemplo, uma mulher na pós-menopausa, ela, se ela menopausou hoje, se ela fizer uma ultrassom endovaginal, o ovário está lá e o útero está lá de tamanho normal. Mas se ela já entrou na menopausa hoje, vai fazer uma ultrassom daqui a 5, 10 anos, ela vai virar, e muitas vezes acontece isso, ela faz ultrassom, aí o médico diz, eu não estou vendo o seu ovário. Ela dá um pulo, ela diz, mas eu nunca tirei meu ovário. Aí eu digo, sim, mas ele está lá atrofiado, está pequenininho porque está sem funcionar. Aí eu mostro isso para qualquer órgão, veja, se a gente fica aí um bocado de tempo sem malhar, os músculos não vão atrofiando, o órgão também. Então, se o ovário não funciona, aí ele atrofia. Aí quando ela vai fazer o ultrassom, 10 anos depois da pós-menopausa, o médico do ultrassom diz, eu não estou mais vendo o seu ovário, porque atrofiou. O útero também vai diminuindo. E aí, pronto, a gente não falou as coisas ruins da menopausa, vou dar uma coisa boa, né? Então, na menopausa, a mulher que tem miomas, eles diminuem. Então, a menopausa indiretamente trata o mioma, porque ele atrofia. Porque o mioma é um nódulo benigno que está no útero. Se o útero atrofia, o mioma também atrofia. Mulheres com endometriose, todo mês que ela menstrua no útero, ela vai menstruar esse tecido do útero na bexiga, no intestino, aí causa dor, dor na relação, dor na menstruação. A menopausa não vai curar as lesões que já existem, mas no que ela para de menstruar, não vai ter mais lesões, ela também não vai menstruar. Então, vai melhorar as queixas de dores dela. Então, indiretamente, a menopausa vai meio que, não é curar, mas controlar a endometriose, e vai também diminuindo os miomas. Então, tratam de certa forma, tá certo? Porque essas são doenças estrogênio dependentes. Se eu não tenho estradiol, a doença vai diminuindo. Mas os órgãos também vão atrofiando, outro mioma. Isso é um efeito da pós-menopausa, como você está dizendo. Aí, outros efeitos da pós-menopausa. Passou uns 10 anos sem menstruar. O útero atrofiou, os ovários atrofiaram, aí a pele, se ela não fez nenhum cuidado, a pele vai ficando mais enrugada, né? Os ossos, pode, se ela não está malhando, se ela não está fazendo reposição, ela pode ter os ossos ficando fragilizados, e ela tem osteoporose, a vagina vai ficando atrofiada, aí quando vai fazer um preventivo, sofre de dor, né? Então, tudo isso são os efeitos da pós-menopausa, que vão ser tanto mais intensos, quanto, né, eu não faço nenhum cuidado para prevenir tudo isso. Mas se eu vou tratando e prevenindo, eles vão ser bem menos intensos. Certo. E com que frequência a mulher tem que procurar o ginecologista? A partir do momento que ela percebe os primeiros sinais da menopausa? É, seria bom, veja, para a mulher o ideal é que ela vá uma vez ao ano ao ginecologista, mas vamos dizer que ela foi ao ginecologista agora em outubro, e aí em janeiro ela começou a sentir uns calores, uma irritação, ela vai esperar até outubro do outro ano? Não, ela vai logo para poder falar dessa queixa, a ginecologista investigar, pedir esses exames hormonais, para ver se realmente ela está entrando e já ir fazendo essa transição, para que ela não sinta todos esses sintomas dessa transição hormonal, né? Certo. Quanto à mulher que faz a escolha de congelar os óvulos e que já entrou na menopausa, há algum problema para o bebê? Porque, às vezes, a gente tem muito preconceito com esse tipo de fertilização. Veja, não tem problema, porque o risco da gente ter bebês, assim, risco todo mundo tem, mas o risco maior é de 40, 45, ter um bebê com síndrome, é por conta da idade do óvulo, porque seriam os últimos óvulos. Mas se ela congelou os óvulos dela aos 35, 37, mesmo ela estando aos 57, 20 anos depois, o óvulo era de 37. Então, é como se ela tivesse engravidando aos 37. Agora, é claro, o corpo dela tem 57. Então, tem que saber se ela não tem uma diabetes, se ela não tem uma pressão alta, como é que ela está de saúde para ela poder gestar saudável, tá? E numa gravidez, aquela história que a gente falou do ganho de peso. Se uma mulher de 27 anos, não vou nem dizer de 37, de 27 anos engorda 20 quilos na gravidez, não é bom. Mas com 27, se ela engordar 20 quilos, os riscos de ela ter uma diabetes, pressão alta, é muito menor. Agora, imagina uma de 47 ou de 57 engordar 20 quilos na gravidez. É, com a certeza que ela vai ter um bocado de complicações nessa gravidez. Então, ela vai poder gestar. O risco de um bebê doente é igual da idade do óvulo dela. Agora, riscos outros numa gravidez, de diabetes, pressão alta, ela tem que ter um bom pré-natal, ela tem que se cuidar, porque ela não tem mais 27 nem 37, ela tem 47, 50, e aí ela vai ter que tomar esse cuidado, tá certo? É, agora, se ela pretende engravidar, ela não pode deixar esse útero atrofiar. Então, ela tem que fazer uma reposição hormonal para deixar esse útero meio que trabalhando. É feito, eu não vou poder deixar nunca de ser sedentária se eu não quero meu músculo atrofiado. Tenho que estar malhando de vez em quando, precisa ser direto, mas eu não posso deixar atrofiar. Então, ela tem que fazer uma reposição. Se ela não fizer continuamente, ela fez 6 meses, parou 3 meses, voltou, para deixar esse útero, vamos dizer, alimentado. Porque se ele atrofiar demais, vai ser difícil quando ela quiser engravidar desses óvulos congelados, se o útero estiver muito atrofiado. A gente vai dar hormônio para poder voltar a funcionar, mas é, quanto mais atrofiado ele tiver, mais ele vai demorar para voltar a funcionar. Entendi. E existe algum meio de ajustar a alimentação da mulher para que esses sintomas sejam diminuídos? Sim, ela vai tomar esses remédios, né, na transição, no climatério. Se ela tem irritação, ela toma um remédio para irritação. Se ela tem calores, ela toma, se possível, estradiol. Se não, ela vai usando outras coisas. E tem até coisas assim que também ajudam, veja, a irritação, ginástica, ajuda na endorfina, melhora o humor, tá certo? Então, é uma coisa que ajuda também. É, a gente produz certas lentilhas, soja, são fontes naturais de estrogênio. Então, se ela não pode usar uma reposição de estrogênio, ela comer coisas da soja, lentilhas, são boas para naturalmente ela indiretamente fazer uma reposição de estrogênio, mas sem tomar o remédio. E aí vai aliviando esses sintomas. Certo. E para as mulheres que têm endometriose, existe alguma relação entre a endometriose e a menopausa tardia ou a menopausa precoce? Na realidade, não é que a endometriose vai fazer ela entrar numa menopausa precoce. É porque muitas vezes a mulher que tem endometriose vai se submeter à cirurgia pelas dores, e essas dores são decorrentes da inflamação das aderências, e essas aderências muitas vezes prejudicam as trompas, que a gente precisa da trompa para fazer menina em casa. Vai ser um escalonado. E essa mulher que quer engravidar, ela às vezes faz a cirurgia para soltar essas aderências, para deixar essas trompas boas, para tentar uma gravidez natural. Outras, independente do desejo de filho, vão fazer a cirurgia pela queixa da dor, das aderências. Aí, ela se submete à cirurgia, e essa cirurgia mexe no ovário, vai diminuir o número de tecido ovariano dela, e aí toda mulher, seja por endometriose, seja por tumor de ovário, se ela se submeteu à cirurgia no ovário, ela diminuiu o estoque. Agora, não quer dizer que se eu operei o ovário, eu vou entrar numa menopausa precoce. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, tinha uma mulher que ela tem um exagero de óvulos, que é outra doença chamada síndrome de ovário policístico, que é um distúrbio hormonal, não é uma doença maligna nem nada, ela tem muitos. Como essa mulher tem acima da média em torno de número de óvulos, ela, se tirar um pedacinho do ovário, ainda assim ela tinha muitos. Então, provavelmente, essas mulheres que têm síndrome de ovário policístico, elas tendem a entrar na menopausa tardia. Elas têm muitos, até acabar esse estoque vai demorar mais do que aquela que tem uma média de folículo. Então, é como uma mulher que tem menopausa mais tarde. Mas, às vezes, eu tinha uma mulher com a síndrome de ovário policístico que fumava, que fez cirurgia no ovário, né, que laqueou as trompas, que diminui a irrigação para o ovário, e aí ela, mesmo tendo a síndrome de ovário policístico, ela fez tantas outras coisas que diminuiu o estoque de óvulos dela, que ela entrou na menopausa na data esperada, aos 50 anos. Tá? Agora, se eu não tenho uma síndrome de ovário, ou seja, eu tenho uma quantidade de óvulos normal, aí eu ainda terei meu ovário, seja por qualquer causa, eu ainda fumei, eu ainda não tenho, aí eu provavelmente vou entrar numa menopausa mais cedo. Eu tenho um histórico familiar E tem outras causas que são genéticas, que aí são mais raras. É quando uma mulher tem uma alteração no cromossomo dela, no DNA dela, ela perdeu um pedacinho do cromossomo X, que a gente chama X frágil. Ou ela é uma síndrome cromossômica, que é uma mulher Turner, que ela só tem um cromossomo X, não tem os dois. Aí essa mulher ela vai entrar na menopausa bem precoce. As mulheres com Turner, às vezes, nem chegam a menstruar. Elas não entram na menacne. Então, mas é uma causa genética, aí é exceção. Ah, a gente teve uma mudança recente na legislação em relação à laqueadura, né? As mulheres que fazem laqueadura, tem alguma consequência quando chegam lá na menopausa? Não, o que acontece é assim, a gente vê, mas ainda não tem uma estatística, porque eu teria que pegar a mesma mulher e dizer, ó, essa laqueou, mas como é que eu posso dizer que a outra que não laqueou entrou? Só se eu pudesse eu mesma me laquear e eu mesma não me para eu ver se vou entrar na menopausa mais tarde ou não. Mas o que que se vê? É que é comum, quando você faz a laqueadura, o que é isso? Você amarra os vasos das trompas. E essa irrigação que vai para a trompa, também vai para o ovário, tá? Não vai deixar o ovário sem estar nutrido, senão ele entraria em falência. Mas você diminui um pouco a irrigação. Então, a gente vê que é relativamente comum mulheres, depois da laqueadura, dizerem assim, que alterou o fluxo menstrual dela, que a gente vê em reprodução assistida muitas mulheres laqueadas quando vem para a gente, que o estoque de óvulos dela, que é essa reserva ovariana, que é através desse marcador do antimileriano, a gente esperaria, por exemplo, que uma mulher de 35 tivesse um antimileriano em torno de 2, porque o normal é de 1 a 3, 3,5. Então, 35 anos ainda está, vamos dizer, em pleno vapor, eu esperaria mais para 2, para 3 do que para 1. E muitas vezes a gente vê essas mulheres laqueadas com esse antimileriano em torno de 1,5. Não está na menopausa, mas já está aquém do esperado para a idade. E se atribui como se esse ovário tivesse menos nutrido e vai diminuindo, então, o estoque de óvulos. E aí, às vezes, ela entra na menopausa não aos 50, mas aos 45 ou 42. Aí, vamos dizer, esse fator de risco, a mesma lógica, um fator de risco de menopausar um pouquinho mais cedo. Agora, isso não quer dizer que ela vai menopausar precocemente, aos 40, mas talvez antecipe 1, 2 anos para ela. Há algum tipo de fator de risco em relação... Quando a mulher, por exemplo, ela tem a menopausa precoce ou tardia, isso influencia em outros fatores clínicos do corpo feminino, né, da saúde da mulher? Sim, por exemplo, quanto mais cedo entra na menopausa, eu fiquei sem hormônio. Então, eu tenho mais risco de... se eu parei de menstruar aos 30 anos. Então, aos 60, eu estou 30 anos sem hormônio para meus ossos, para a minha pele. Então, eu vou ter mais esses efeitos. Mas aí eu vou, se eu entrei na menopausa aos 30 anos, que é extremamente raro, eu vou fazer essas reposições para postergar. Mas o hormônio do ovário é importante para isso. Por que que a mulher infarta menos do que o homem até os 50? Porque o estradiol protege acidente cardiovascular. Mas depois que a mulher entra na menopausa, ela não tem a proteção do estradiol, que é um vasodilatador. Por isso que mulheres, depois da menopausa, elas infartam igual ao homem. Mas antes da menopausa, ela infarta bem menos, porque os hormônios protegem de infarto. E o homem não tem tanto estradiol. Então, ele não tem essa proteção. Tá? E ela entra na menopausa mais cedo, ela tem mais, ela vai, teoricamente, né, vai ficar com risco de, ela não é um homem, mas ela vai ficar com risco de infarto igual um homem, porque ela não tem mais a proteção do estradiol. E no caso de homens trans que tomaram testosterona, existe alguma relação? Eles vão menopausar antes ou depois, no tempo correto? Na hora que ele toma a testosterona, ele bloqueia a função do ovário, então acabou a proteção. Tá? Inclusive, é um alerta que a gente faz ao homem trans, como a mulher trans, se eles quiserem ter sua prole, eles têm que congelar óvulos, o homem trans, e a mulher trans tem que congelar o sêmen, se eles quiserem ter filhos. Porque se ele toma a reposição hormonal, se ele parar, muitas vezes não volta a produzir. Então, se um homem trans parar, nem sempre o ovário vai voltar a funcionar. E nem a mulher trans. Então, às vezes, não tem produção de gameta se parar a testosterona ou o estradiol, vice-versa. Aí, se a pessoa pensa amanhã em ter sua prole, sua filha, seu filho, o ideal é que ele congele ou ela congele seus gametas antes. Então, se, no caso do homem trans, né, tomou, o ovário parou de funcionar. Então, não tem mais a produção estrogênica. Agora, tá difícil de mensurar, veja, porque né, no intelecto é um homem, mas os ossos não é de um homem, tem o útero, o ovário está atrofiado, mas tem. Então, fica hoje, eu já conversei uma vez com um radiologista, ele disse para medir a densidometria óssea, que é um exame para ver essa osteoporose. Mas os parâmetros do homem é diferente da mulher. Só que aqui a gente tem um contexto diferente, porque é XX, mas está tomando testosterona, que vai influenciar nos ossos. Só que a gente não tem esse parâmetro ainda. Então, os radiologistas estão tendo dificuldade de dizer assim: qual é o índice de corte para eu dizer que já está tendo perda óssea acima do normal ou não, que é o que a gente chama de uma osteopenia, que é uma perda fisiológica da idade. Osteoporose é a perda exagerada. Porque existem parâmetros diferentes, porque a mulher tem menos textura, tem menos massa muscular que o homem, mas a mulher tem o estradiol. No caso do homem trans, ele tem, né, a genética de uma mulher, mas não tem o estradiol, porque está tomando testosterona e bloqueou a função. Aí a gente não tem como dizer, mas assim, em termos de ovários, já entrou na menopausa, porque não tem mais produção. A senhora falou bastante sobre a osteoporose, que é um dos efeitos colaterais, vamos dizer assim, da menopausa, nas doenças que a mulher pode vir a ter. Mas existem outros tipos de doenças que a mulher pode vir a ter por causa da menopausa e outros tipos de mudanças físicas também. Existe, como eu falei, o fator de risco cardiovascular. Então, quando a gente entra na menopausa, perde essa proteção do estradiol. Então, não quer dizer que a pessoa vai entrar na menopausa, vai infartar, mas ela perdeu o fator de proteção, que é o estrogênio, tá? Mas ela perdeu esse fator, mas se ela se alimenta bem, se ela faz exercício, se ela não tem histórico familiar, ela não vai infartar. Mas se ela já tem um histórico, se o colesterol dela é elevado, ela vai ter que se cuidar de outro jeito, porque ela já perdeu um fator de proteção que foi o estradiol. Aí ela pode ter outro fator de proteção, que é uma boa alimentação, exercício, mas ela perdeu, tá certo? Outras são, como a gente falou, é a estética, outras coisas que você vai ter, queda de cabelo, porque vai alterar os hormônios, então, mas aí a gente vai combatendo, ah, o cabelo tá caindo, aí toma um para queda de cabelo, desde vitaminas até finasterida, até, né, mas pode tomar uma vitamina de biotina, remédios aí que a gente usa para queda de cabelo. Certo. Devido a essas tantas mudanças assim, hormonais e emocionais da vida da mulher, como fica a relação dela com o parceiro ou a parceira? Aí é o ginecologista, junto com ela, conversar que assim, como a Aurélio começou a falar, não é o fim da vida dela, é o fim da vida, e eu vi assim, agora eu ainda falo, tá vendo como tudo é relativo? Então, é o fim da vida reprodutiva com óvulo em foco agora. Ela nem ainda assim é. Ou se ela mesmo não congelou e quiser pegar óvulo de outra, também não é. Mas vamos dizer assim, para fazer menino em casa, namorando, acabou. Mas ela pode fazer no laboratório. Então, é o fim dessa vida reprodutiva nesse contexto. Agora, não é o fim da vida dela, né, nem o fim da vida sexual. Só que tudo na cabeça, tudo da gente é muito cabeça. A gente tem que se preparar para esse momento. Saber que, ah, eu vou passar para uma nova fase, então eu vou me cuidar mais, se eu precisar, eu tomo um remedinho, seja para o que for, na minha queixa principal ali. Vitaminas para o cabelo, cremes para a pele, vou me exercitar, vou me alimentar. Mas eu não vou, cair um pouquinho a libido, eu vou usar um pouquinho de androgênio, de testosterona. Mas a libido tem muito a ver com a cabeça também, e a autoestima. Porque se a mulher está se achando feia, ela não quer nem que o parceiro ou a parceira veja ela. Como é que eu vou namorar escuro, sem um estar tá se olhando, sem estar tá se curtindo? Então tem que ter autoestima. Então tem que se gostar. E tem que aceitar que essa fase ela não vai parar de se gostar. Sim, é importante saber também que a libido ela não acaba, né? Não Ela não acaba. vai embora. Agora, o libido tem hormônio? Tem, mas não é só hormônio, é cabeça. É se gostar, é se curtir, porque aí o libido vem junto. Bom, muito bom. A gente está encaminhando para o final do programa. E antes de encerrarmos, eu gostaria de passar a palavra para a doutora Altina Cachorro Branco. Para dar as considerações finais, dizer para uma mulher que está entrando na fase da menopausa, o que, que a senhora diria, assim, com um conselho, o que, que a senhora diria para essa mulher? Eu diria que, veja, hoje a mulher de 50, como dizem, é a mulher de 30 no passado. Então, está numa fase boa, na maioria das vezes, está bem resolvida e está se cuidando bem. Então, não é o fim da vida. E que ela tenha que continuar a aproveitar, porque agora muitas vezes ela já está bem resolvida, está com sua condição de profissional, financeira, e ela tem mais é que investir nesse momento em se cuidar para continuar a curtir a vida dela. E, é claro, se preparar para essa fase, né? Fazendo seus cuidados, indo para o médico, tomando o que for para manter a libido, para manter a autoestima. E se preparar também, por exemplo, como eu falei, na fertilidade. Se ela ainda quer filhos, ela programe. Como a gente programa um trabalho, uma viagem, programe tudo. Programe a fertilidade, programe a beleza, programe a saúde. Se ela tem problema cardiovascular, ela vai se cuidar, se ela tem todas essas doenças, mas se ela se programar se cuidando com o médico, ela vai passar por essa fase linda e maravilhosa e saudável. Agora é se cuidando. Eu conversei com a ginecologista obstetra e especialista em reprodução humana e fertilidade, Altina Castelo Branco. Também lembro que a vacina contra a Covid-19 está disponível para a população a partir dos 6 meses. Não esqueça de tomar a dose de reforço. O Saúde é o Tema encerra por aqui e esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e o roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo da UFPE, Ézio Flávio, Isabela Capalcante e William Araújo. Sob a orientação da professora Paula Reis, nas redes sociais tivemos o William Araújo e na coordenação de transmissão e streaming é de Ézio Flávio. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com o apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf.